Tem aquele cara que faz uma bagunça na sua vida, mas na cama ele faz uma bagunça arrumada. Eu chego em casa, já tá bagunçada, isso é bem sua cara. Um pé de sapato aqui, uma meia ali, a toalha de rosto caída no meio da sala. Abro a geladeira, reviro inteira, pra quem sabe encontrar a metade do lanche de ontem que você deixou. Mas você levou, levou. Simbora Campo Grande! E nem me importo porque é seu jeito fazer o quê. E mesmo assim te digo sim porque te quero pra mim. Quando cê chega organizamos lá no quarto e a gente faz amor até no chão gelado. Nosso momento é bem restrito e privado. Cobertor embolado, as roupas estão pra todo lado. Serenado, organizado. Na cama essa bagunça sua é arrumada. E a gente faz amor até no chão gelado. Nosso momento é bem restrito e privado. Cobertor embolado, as roupas estão pra todo lado. Serenado, organizado. Na cama essa bagunça sua é arrumada. Aô, meu Deus do céu. É a cozinha que ele não arruma quando ele faz comida. É a tampa da privada que ele não coloca pra cima. Mas na cama a bagunça dele é arrumada. Abre a geladeira, reviro inteira, pra quem sabe encontrar a metade do lanche de ontem que você deixou. Mas você levou, levou. E nem me importo porque é seu jeito fazer o quê. E mesmo assim te digo sim porque te quero pra mim. Quando cê chega organizamos lá no quarto e a gente faz amor até no chão gelado. Nosso momento é bem restrito e privado. Cobertor embolado, as roupas não pra todo lado. Serenado, organizado. Na cama essa bagunça sua é arrumada. E a gente faz amor até no chão gelado. Nosso momento é bem restrito e privado. Cobertor embolado, as roupas não pra todo lado. Serenado, organizado. Na cama essa bagunça sua é arrumada. Aê, Campo Grande! Esses homens bagunçados nosso, mas que na cama faz uma bagunça boa. Serenado, organizado. Na cama essa bagunça sua é arrumada. Aê.